no particular. Ela deu risada e disse só se for agora. E dentro do carro foi onde tudo aconteceu. Ela tapa na bunda, ela dizia vai. Olha, chamei a novinha pra ir no particular. Ela deu risada e disse só se for agora. E dentro do carro foi onde tudo aconteceu. Ela tapa na bunda, ela dizia. Ela tava louca, muito safada, vem safadinha, tudo ensada, danada, danada. Ela tava louca, muito chapada, vem safadinha, tudo ensada. André Cedês, o Moral de Ibicoara.